Ele toca. Ele faz você dançar. DJ Jairinho. É do Rubi Digital. Para curtir na saudade. Com muito carinho, meu parceiro Silas da Terra Firme, ao lado da sua esposa, seu grande amor, e a sua filha Nívia, curtindo o nosso Rubi Saudade aqui. Amiga Nívia, marcando presença aqui com a gente. Um abraço, só valeu. Acho que agora tudo já passou. Para o amor que morreu. Givaldo Gravações, tudo certinho. Nós dizemos adeus, porque não nasci pra você e nem você pra mim. Nós dizemos adeus para o amor que morreu. Nós dizemos adeus porque não nasci pra você e nem você pra mim. E é nóis. Tá no ar. Essa menina. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou. Saudade. Ah, saudade é tanto, eu não consigo te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer, por isso quando estou distante. Olha, Pan, tô na equipe, viu? Pra você dizendo assim. Alô, palhaçada, comparece! Despeço, meu amor, pra te encontrar. Givaldo Gravações, CDs. Despeço, meu amor, agora sim! Eu vou despeço, meu amor, vou despeço, meu amor, pra te encontrar. A equipe Serra tá completíssima hoje, aqui no Piedade. Ah, saudade é tanto, eu não consigo te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer, por isso quando... São Givaldo comparece com churrasco no aniversário. Urgente! Meu amor, vou expresso meu amor pra te encontrar. Eu vou expresso meu amor. Meu amor. Para viajando e curtindo essa saudade gostosa aqui no Piedade. Tá só começando o nosso show da nave, o nosso Rubi Saudade. Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus. Olha só, gente. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todinho seu. Abraça aí o Charlie Brau, DJ Buxudo, né, Givaldo? Se não fosse certo, só valeu. A gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou... Já estamos gravando o nosso CD ao vivo, a primeira parte, viu, gente? Aqui no Piedade com o Jairinho. Para os nossos filhos vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. Abraça aí o Hélio, o Luiz e o Carlos. Vamos curtindo a saudade aqui no Piedade. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, não ele acabava. Vendo o princípio do fim. Deixa ele quietinho. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. Bandeira branca, meu peito. Para curtir na nave da saudade. Rubi! Saudade gostosa aqui no Piedade. Vamos lá! Louco desejo por você. Mais uma noite, mais uma noite sem te ver. Um louco desejo por você. Abraçar com muito carinho meu parceiro Beto da Casa Paturi, marcando presença com Jairinho aqui. Grito teu nome bem alto ao vento. Nosso parceiro Marcelo e o Janaílson aqui marcando presença aqui na nave da saudade. Alô, Cláudio! Cláudio também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor. Um louco amor pode até machucar, abraçar meu parceiro Roca, Marcelo e o Carlos, galera do Arapari, marcando presença aqui na Nave da Saudade, aqui no Piedade. Aí a galera de Barcarena curtindo o nosso Rubi Saudade, amiga Márcia, amiga Raíssa, marcando presença aqui, só valeu. Um louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sente amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor. Nossa amiga Shirley, saudade assim. Quando florescer, alô Raimunda, um abraço pra você, viu Raimunda? Você minha vida. Quando acontecer, mas logo florescer, ter uma vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. DJ Jairinho. Eita saudade gostosa aqui no Piedade. E a galera da Externa chegando junto para curtir a Nave da Saudade aqui. Tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Assim agora, Jairinho. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Alô, Paulo da produção. Seu grande amor, a Letícia. Foi bom o tempo que eu vim. Só no caquear. E você nunca me amou. Alô, pretinho do Acará. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou, me enganou, oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. Givaldo Gravações CDs. Já registrou o nosso CD ao vivo aqui no Piedade. É. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou.

parceiro Gustinho, ao lado da sua filha. Gustinho, nosso Rubi Saudade. Alô, Lili! Você me sentiu assim. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi. Na nossa cama eu olho o gostinho que você me deu. A sua mão, o coração diz: eu amo você. Uma ilusão. Augustine e seu filho Didi Tarara com Jairina aqui. Só valeu. Arrependida eu peço o seu perdão. Quero encontrar você aqui. Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinho, junto com você, amor. Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na... Ela diz assim, Jairinho, volta, meu amor! Volta! Jairina aqui, só valeu. Manda Negatinho, a marca do sucesso. Abraço com muito carinho toda a galera aí do Botafogo, tá com o Jairinho aqui no Piedade. Um abraço. No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinho, junto com você, amor. Volta. Expectativa de te encontrar. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Rubi. Abraçar o nosso amigo Baia, marcando presença aqui na Nave da Saudade. Ele dá maior valor numa escola. Alô, escola, comparece. Abri os olhos, acordei pra vida. Hoje estou aqui. Meu coração está renovado. Bora, Giva! Pensando em... Passo compressor nessa aí. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Bora, cavalo! Fiquei gamado, alucinado, com o vírus desse amor. Linda, menina, te quero aqui. Amor, paixão, tensão. Quero você, menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. Bora, menina! Hoje ele está sério. Alô, sorriso, comparece! Rubi. Sagrado, DJ Ira, o DJ top dos tops, one of the best DJs in Brazil. De jatinho. Para fazer o caqueado. Acordei pra vida. Hoje estou aqui.

trazendo as melhores da saudade pra você. Ele. DJ Jairinho. Tá viajando na saudade. Sagardino, que a saudade tá no ar. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. É agora quem tá com o Jairinho, amigo Marico. Toda galera lá da Bom Jardim. Galera do Jurunas curtindo a saudade aqui. Alô, Marico! Pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso que errei, foi sem querer. Givaldo Gravações CDs. Para girando saudade. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é seu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Carinho, hein? As energéticas daqui do Piedade, amiga Karina, amiga Kelly, marcando presença aqui, curtindo a saudade. Vamos lá! Amo a doçura dos teus lábios, amiga Margarete, né? Amiga Tati, marcando presença, um abraço. As meninas curtindo a saudade aqui. Apaixonado com vontade de cantar. Mas você é muito tímida, tímida. Agostinho falou, Jairinho, hoje eu vou gastar todo o meu dinheiro. Vou chegar liso em casa hoje. Alô, Agostinho! Galera do Acará, essa galera gente boa, Agostinho, o nosso Rubi aqui. Amo sua sensibilidade, adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia quando... Amiga Mônica, né? A Monique, é isso? Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. Amiga Tainá, tímida. E a Jaque. Que... Positiva. Aqui no Piedade, a nave da saudade, galera da externa chegando junto. Olha o meu parceiro Charles Brau, DJ Buxudo. É isso, Giva. Ego e a sua professora, né? Só valeu. Saudade, um abraço para você, viu, Vitor? Seja bem-vindo aqui na Saudade. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Poderoso Rubi. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi você. Ela diz assim, Jairinho. Não demore tanto. E por quê? Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Saiu o nosso parceiro Cabo Deco, aí de Barcarena, já aqui com a gente, aqui na Nave da Saudade. Vamos lá! E tudo, enfim, foi felicidade. Alô, Gurchina, galera do Acará, aqui derramando gelo. Foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Alô, Ronaldo! Não demore tanto. Nosso amigo Ronaldo aqui do Piedade. Sozinho vou sofrer. Oh. Oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça que um jornal é. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Ela diz assim, Jairi, não demore. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. Um beijo e não demore tanto. Olha quem chegou aí, o Camarão da Sema. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Falta de você, sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. E a saudade tá no ar. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Tudo e vem pra mim. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. DJ Jairinho. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Sai meu parceiro André e toda essa comitiva aqui do Piedade, curtindo a Nave da Saudade. Oh, Deus, outra vez te peço. Lá que tudo vem pra mim, pra mim. meu parceiro Silas da Terra Vime e a sua esposa bacana presente. Que bom que eu tenho você nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Abraça aí, Ivan Dodoca, nosso parceiro Hélio, essa galera gente boa curtindo a saudade aqui no Piedade, só valeu. Entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Alô, Ivan, o rei do açaí. Givaldo Gravações CDs. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor. Obrigado, meu irmão. Abraça aí as patroas do gelo do Complexo Alternativa, marcando presença. Abraço do Jairinho. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você? E você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Só um caquinhado. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho. Toda a galera do Arapari está aqui ao ladinho, curtindo a saudade gostosa aqui no Piedade. Vamos nessa, saudade! Dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela diz que eu as amo iguais, e veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. E ele? Tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela diz que eu as amo iguais. Eita, índio! Toda novela tem o seu final.